Ficheiro 8, página 58, capítulo 3. Sexta-feira, 20 de dezembro, a sábado, 21 de dezembro. Érica Berger arqueou as sobrancelhas quando Mikael Blomkvist, visivelmente regelado, entrou na redação. A Millennium tinha as suas instalações na parte mais chique da Gottgatan, por cima das da Greenpeace. A renda era, para dizer a verdade, um pouco puxada para a revista, mas tinham decidido conservar o espaço. Consultou o relógio, 5:10, e havia muito que a noite descera sobre Estocolmo. Esperara vê-lo aparecer por volta da hora do almoço. Peço desculpa, disse ele, antes que ela pudesse comentar, fosse o que fosse. Estava a sentir o peso da sentença e não me apetecia falar. Fui dar uma volta para pensar. Soube da sentença pela rádio. Telefonaram do Ela, da TV4, queriam um comentário. Que lhes disseste? Qualquer coisa na linha de ires estudar atentamente a sentença antes de emitires qualquer comentário, ou seja, nada. E a minha opinião mantém-se. É a estratégia errada. Estamos a dar uma imagem de fraqueza nos mídia. A televisão vai de certeza passar qualquer coisa a respeito do assunto esta noite. Mikhail fez um ar sombrio. Como te sentes agora? Ele encolheu os ombros e deixou-se cair no seu cadeirão de braços preferido, ao lado da janela do gabinete de Erika. A decoração era espartana, com uma secretária e estantes funcionais e mobiliário barato, tudo comprado na IKEA, excetuando os dois confortáveis e extravagantes cadeirões e uma pequena mesa de café. Uma concessão à maneira como foi criada, costumava ela dizer. Sentava-se a ler num daqueles cadeirões, com os pés escondidos debaixo do corpo, quando queria fugir da secretária. Mikhail olhou para a Gottgatan, lá embaixo, cheia de pessoas que passavam apressadamente. A loucura das compras de Natal atacava em força. Suponho que acabará por passar, disse ele, mas de momento sinto-me como se tivesse apanhado uma valente sova. Sim, imagino. Todos nós sentimos o mesmo. O Jan Dahlmann até foi para casa mais cedo. Calculo que não tenha ficado delirante com a sentença. Não é exatamente a pessoa mais positiva que conheço, mesmo nos seus melhores momentos. Mikhail abanou a cabeça. Dahlmann era, havia 9 meses, chefe de redação da revista. Começara a trabalhar com eles precisamente na altura em que o caso Wennerström estava a arrancar e fora cair no meio de uma redação em crise. Tentou recordar qual fora o raciocínio quando ele e Érica tinham decidido contratá-lo. Era competente, claro, e trabalhara na agência noticiosa TT, nos jornais e na rádio. Mas aparentemente não gostava de navegar contra o vento. Por mais de uma vez, ao longo do último ano, Blomkvist se arrependera de ter contratado alguém que tinha o irritante hábito de ver tudo à pior luz possível. Sabes alguma coisa do Krister? Perguntou sem tirar os olhos da rua. Krister Malm era o diretor artístico e designer da Millennium e era também um dos coproprietários, juntamente com Erika e Mikael, mas andava em viagem para o estrangeiro com o namorado. Telefonou a dizer olá, vai ter de ser ele a assumir o meu lugar. Deixa-te disso, Mick. Sabes muito bem que, como diretor de uma revista, tens de levar uns murros no nariz de vez em quando. São ossos do ofício. Tens razão quanto a isso, mas fui eu que escrevi o artigo que foi publicado pela revista, da qual acontece ser também diretor. O que faz com que, de repente, tudo pareça diferente. Passa a ser uma questão de erro de julgamento. Érica sentiu que a inquietação que a agitara durante todo o dia estava prestes a extravasar. Nas semanas anteriores ao início do julgamento, Mikhail andara como que com uma nuvem negra suspensa sobre a cabeça. Mas nunca o vira tão sombrio e abatido como naquele momento na hora da derrota. Contornou a secretária e foi sentar-se no colo dele, passando-lhe os braços pelo pescoço. Mikhail, ouve o que te digo. Ambos sabemos exatamente como aconteceu. Sou tão responsável como tu. Temos pura e simplesmente de enfrentar a tempestade. Não há tempestade nenhuma a enfrentar. No que respeita aos mídia, a sentença significa que levei um tiro na nuca. Não posso continuar como diretor da Millennium. O mais importante de tudo é manter a credibilidade da revista, estancar a hemorragia. Sabes isso tão bem como eu. Se pensas que vou deixar-te ficar com as culpas sozinho, é porque não aprendeste nada a meu respeito durante estes anos que trabalhámos juntos. Eu sei como tu funcionas, Ricky. És 100% leal aos teus colegas. Se fosses tu a escolher, continuarias a luta contra os advogados do Venastrum até a tua credibilidade ter ido também pelo cano. Não podemos cair nessa. E achas inteligente saltar do barco e dar a impressão de que fui eu que corri contigo? A sobrevivência da Millennium depende agora de ti. Krister é um excelente rapaz, mas não passa de um tipo simpático que percebe de imagens e de paginação e não faz a mínima ideia do que é andar ao estalo como milionários. Não é a área dele. Eu vou ter de desaparecer durante uns tempos como diretor, jornalista e membro da administração. O Venastrum sabe que eu sei o que ele fez. E tenho a certeza de que, enquanto eu estiver perto da Millennium, vai fazer tudo o que puder para arruinar-nos. Nesse caso, por que não publicar tudo o que sabemos? Perdidos por 100, perdidos por 1000? Porque não podemos provar coisa alguma. E neste momento eu não tenho ponta de credibilidade. Aceitemos que o Venastrum venceu este assalto. Ok, eu despeço-te. E o que é que tu vais fazer? A verdade é que estou a precisar de uma pausa. Neste momento sinto-me esgotado. Vou tirar algum tempo para mim, parte dele na prisão. Depois se vê. Érica apertou a cabeça dele contra o peito. Ficaram silenciosos durante alguns instantes. Queres companhia esta noite? Perguntou. Mikhail assentiu. Ótimo. Já avisei o Gregor de que esta noite durmo em tua casa. A única iluminação no quarto era a que vinha da rua, através da janela da esquina. Quando Érica adormeceu, já depois das 2 da manhã, Mikhail ficou acordado a olhar para ela na penumbra. Tinha as mantas pela cintura e ele via-lhe o lento subir e descer dos seios ao ritmo da respiração. Estava relaxado e o nó de ansiedade que se lhe formara no estômago desfizera-se. Érica tinha aquele efeito nele, sempre tivera, e ele sabia que tinha o mesmo efeito nela. 20 anos, pensou. Era o tempo que aquilo já durava. E no que lhe dizia respeito, podiam continuar a dormir juntos por mais 2 décadas, pelo menos. Nunca tinham verdadeiramente tentado esconder a relação entre os dois, mesmo quando isso levava a situações embaraçosas no contacto com terceiros. Tinham-se conhecido numa festa, quando andavam os dois no 2º ano de jornalismo. Antes de se despedirem, tinham trocado números de telefone. Ambos sabiam que iam acabar juntos na cama. E menos de 1 semana depois, tinham concretizado essa convicção sem dizerem nada aos respectivos parceiros. Mikhail tivera, desde o início, a certeza de que aquele não era o tipo de amor antiquado que leva a uma casa partilhada, uma hipoteca partilhada, árvores de Natal e filhos. Durante os anos 80, quando nenhum dos dois estava ligado a outros compromissos, costumavam falar de alugar um apartamento. Ele teria gostado, mas Érica recuava sempre no último instante. Não ia resultar, dizia. Arriscavam-se a perder tudo o que tinham se se apaixonassem. Mikhail perguntava muitas vezes a si mesmo se seria possível sentir-se mais sexualmente atraído por qualquer outra mulher. O facto era que funcionavam muito bem juntos e tinham uma relação tão viciante como a heroína. Por vezes estavam tanto tempo um com o outro que era quase como se fossem um verdadeiro casal. Outras chegavam a passar semanas ou meses sem se verem. Mas, tal como os alcoólicos são atraídos para o balcão do bar depois de um período de abstinência, acabavam sempre por voltar. Claro que aquilo não podia resultar a longo prazo. Era o tipo de relação que estava quase inexoravelmente destinada a causar dor. Ambos tinham deixado para trás um rastro de promessas quebradas e amantes infelizes. O seu próprio casamento desmoronara-se porque ele não fora capaz de manter-se afastado de Erika Berger. Nunca mentira a Mónica a respeito dos seus sentimentos, mas ela convencera-se de que tudo mudaria quando casassem e tivessem um filho. E mais ou menos pela mesma altura, Erika casara com Gregor Beckman. Também Mikhail pensara que iria acabar. E durante os primeiros anos do seu casamento, ele e Erika só se tinham encontrado profissionalmente. Então, tinham lançado a Millennium e passadas 2 ou 3 semanas, as boas intenções dos dois dissiparam-se em fumo, quando no fim de uma tarde se amaram selvaticamente em cima da secretária dela. Isto levara a um período agitado, durante o qual Mikhail queria muito estar com a sua família e ver a filha crescer, mas ao mesmo tempo era irresistivelmente atraído para Erika. Como Lisbeth Salander adivinhara, fora a sua infidelidade continuada que levara Mónica a acabar com o casamento. Estranhamente, Beckman parecera aceitar a situação. Erika sempre fora franca em relação aos seus sentimentos por Mikhail e dissera ao marido logo que os dois tinham recomeçado a relação sexual. Talvez fosse preciso ter alma de artista para lidar com uma situação daquelas. Alguém tão embrenhado na sua criatividade, ou talvez apenas tão embrenhado na sua própria pessoa, que não se revoltasse ao saber que a mulher dormia com outro homem. Ela chegava, inclusivamente, a dividir as férias, de modo a poder passar 2 semanas com o amante na pequena casa de Sandham. Mikhail não tinha grande opinião a respeito de Gregor e nunca compreendera o amor de Erika por aquele marido complacente. Mas sentia-se feliz por ele admitir que ela podia amar dois homens ao mesmo tempo. Blomqvist não conseguia adormecer e às 4 da manhã desistiu. Foi para a cozinha e voltou a ler a sentença de uma ponta à outra. Enquanto lia, teve a sensação de que houvera qualquer coisa de quase fatídico no seu encontro em Arholma. Não saberia dizer com certeza absoluta se Lindbergh lhe revelara os pormenores da fraude de Wennerström apenas por ser uma boa história para contar enquanto bebiam os copos na intimidade da cabina do barco, ou se a sua intenção fora verdadeiramente torná-la pública. Tendia a acreditar na primeira hipótese, mas também era possível que Lindbergh, por razões muito suas e provavelmente profissionais, tivesse querido prejudicar Wennerström e aproveitado a oportunidade de ter um jornalista a bordo. Apesar de ter bebido bem, estava suficientemente sóbrio para insistir em ser referido como fonte anónima. A partir daí podia dizer o que quisesse, sabendo que nunca o amigo revelaria a identidade do informador. Se o encontro em Arholma for uma armadilha, Lindbergh representara na perfeição o seu papel. Mas não, o encontro tinha de ter sido totalmente fortuito. Não havia maneira de Lindbergh saber da virulência do desprezo que ele nutria por pessoas como Wennerström. Aliás, ao cabo de anos de estudo, estava pessoalmente convencido de que não havia um único diretor bancário ou celebridade executiva do mundo empresarial que não fosse também um cretino. Blomqvist nunca ouvira falar de Lisbeth Salander e permanecia numa feliz ignorância do relatório que ela apresentara na manhã daquele dia. Mas se tivesse ouvido a exposição, teria assentido a concordar quando ela falara do ódio que ele nutria pelos tubarões da finança, explicando que isso nada tinha que ver com qualquer espécie de radicalismo de esquerda. Não que Mikhail não se interessasse pela política, mas era extremamente cético relativamente a todos os ismos políticos. Na única vez que participara numas eleições, as legislativas de 1982, votara, ainda que hesitantemente, nos sociais-democratas. E apenas por não conseguir imaginar nada pior do que mais 3 anos de Gösta Bowman como Ministro das Finanças e Thorbjørn Fälldin, ou possivelmente Ola Ullsten, como Primeiro-Ministro. Por isso, optara sem grande entusiasmo por Olof Palme e o que conseguir em troca fora um primeiro-ministro assassinado, mais o escândalo Bofors e as ilegalidades da investigação conduzida por Ebbe Carlsson. O desprezo que sentia pelos seus colegas do jornalismo económico tinha que ver com algo que para ele era tão límpido como a moralidade. No fundo, uma equação muito simples. O diretor bancário, que estourou milhões em especulações idiotas, não devia poder conservar o seu cargo. O empresário que criou empresas de fachada para fazer negócios escuros devia ser preso. O senhorio que obrigava jovens a pagar uma exorbitância e ainda por cima por baixo da mesa por um apartamento de uma assoalhada com casa de banho no pátio devia ser exposto no pelourinho. A missão de jornalista económico era investigar e denunciar os tubarões da finança, capazes de provocar deliberadamente crises bolsistas para lucrar na especulação e malbaratar as poupanças dos pequenos investidores, escrutinar as administrações das empresas com o mesmo implacável zelo com que os jornalistas políticos perseguem os mais pequenos deslizes de ministros e membros do Parlamento. Não conseguia, por mais que se esforçasse, compreender como podiam tantos jornalistas económicos influentes tratar jovens gestores de terceira categoria como se fossem estrelas de cinema. Esta atitude atípica levara-o, mais de uma vez, a entrar em conflito com os seus pares. Com Borg, por exemplo, ganhara um inimigo para a vida. O facto de ter assumido o papel de crítico social acabara por torná-lo um convidado frequente nos sofás da TV, sempre que um CEO era apanhado com um paraquedas dourado no valor de milhões, lá estava ele para comentar. Por isso não tinha a mínima dúvida de que muitas garrafas de champanhe haviam de ter sido abertas nas redações de certos jornais naquela noite. Érica encarava do mesmo modo que ele o papel de jornalista. Já nos tempos da Faculdade de Jornalismo, costumavam divertir-se a imaginar uma revista que tivesse precisamente essa filosofia editorial. Mikhail não conseguia imaginar melhor patrão do que Érica. Era uma organizadora capaz de lidar com os empregados com calor humano e confiança, mas que, ao mesmo tempo, não temia a confrontação e sabia ser dura quando necessário. Acima de tudo, tinha uma intuição infalível quando chegava o momento de tomar decisões sobre o conteúdo do número seguinte. Ela e Mikhail tinham muitas vezes opiniões diferentes e não se importavam de as discutir francamente, mas tinham também uma inabalável confiança um no outro e juntos formavam uma equipa imbatível. Ele fazia o trabalho de campo, descobria a história. Ela embrulhava-a e vendia-a. A Milênio era uma criação conjunta, mas nunca se teria tornado realidade sem o talento dela para conseguir financiamentos. Era o rapaz da classe operária e a rapariga da alta burguesia numa união perfeita. Érica vinha de uma família rica, com dinheiro antigo. Fora ela que financiara o arranque do seu próprio bolso e depois convencera o pai e vários conhecidos a investirem somas consideráveis no projeto. Muitas vezes Mikhail se perguntara que razões teriam levado Érica a apostar na Millennium. Era acionista, claro. Na realidade, era acionista maioritária e diretora editorial da sua própria revista, o que lhe dava prestígio e um controlo sobre a matéria publicada que dificilmente teria em qualquer outro emprego. Ao contrário de Mikhail, voltara-se para a televisão depois de completar o curso. Era dura, extremamente telegénica e perfeitamente capaz de fazer face à concorrência. Tinha, além disso, bons contactos na burocracia. Se tivesse persistido, teria de certeza chegado a um alto cargo num dos canais de televisão, com um salário muito melhor do que aquele que de momento pagava a si mesma. Fora também Érica que convencera Christer Malm a juntar-se ao grupo. Christer era uma figura conhecida da comunidade gay, um exibicionista que aparecia com alguma frequência ao lado do namorado em artigos do género em casa com. O interesse dos mídia por ele começara quando fora viver com Arnold Magnusson, um ator da Companhia Real Teatro, mas que só sobressaíra a sério quando representara a sua própria personagem num sitcom. A partir daí, Krister e Arne tinham-se tornado presença constante na chamada imprensa social. Com 36 anos, Malm era um fotógrafo profissional e designer muito solicitado, que viera dar à Millennium uma imagem de modernidade. Tinha o seu estúdio particular, no mesmo andar que a revista, a cujo design gráfico dedicava uma semana por mês. O pessoal da Millennium era composto por dois empregados a tempo inteiro, um estagiário, também a tempo inteiro, e três colaboradores em tempo parcial. Não era um negócio para ganhar dinheiro, mas dava para cobrir as despesas, e a circulação e publicidade tinham vindo a aumentar, lenta mas regularmente. Até ao momento, a revista fora conhecida pelo seu estilo editorial direto e fiável. O mais provável era que tudo isso estivesse prestes a mudar. Mikhail leu um comunicado de imprensa que ele e Erika tinham redigido e que a TT rapidamente transformara em notícia que já aparecia no website do Aftonbladet. Jornalista condenado deixa a Millennium. Estocolmo, TT. O jornalista Mikhail Blomqvist abandonou o seu cargo como diretor da revista Millennium, comunica-nos a diretora editorial e acionista maioritária Erika Berger. Blomqvist deixa a Millennium por sua própria iniciativa. Está exausto, depois do drama dos últimos meses, e precisa de algum tempo para descansar, diz Berger, que assumirá a direção-geral da revista. Blomqvist foi um dos fundadores da Millennium em 1990. Berger está convencida de que a revista não sofrerá quaisquer efeitos negativos na esteira do chamado caso Wennerström. A revista estará nas bancas como de costume no próximo mês, afirma Berger. Mikhail Blomqvist desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento da Millennium, mas agora vamos virar a página. Berger considera o caso Wennerström o resultado de uma série de circunstâncias infelizes e lamenta os inconvenientes causados a Hans Erik Wennerström. Blomqvist não estava disponível para comentar. Estou danada, dissera Erika ao enviar o comunicado. A maior parte das pessoas vai pensar que tu és um idiota e eu uma cabra, que aproveitou a oportunidade para correr contigo. Ao menos os nossos amigos vão ter qualquer coisa de novo com que se divertir. Mikhail tentara levar a coisa para a brincadeira, mas ela não estava para risos. Não tenho nenhum plano B, mas sinto que estamos a cometer um erro, dissera. É a única saída. Se a revista se afundasse, todos os nossos anos de trabalho teriam sido em vão. Já apanhámos uma tareia em receitas de publicidade. A propósito, como correram as coisas com a empresa de computadores? Erika suspirara. Avisaram-me esta manhã que não iam anunciar no próximo número. O Wennerström tem um monte de ações da empresa, de modo que não admira. Havemos de conseguir arranjar novos clientes. O Wennerström pode ser um manda-chuva, mas não é dono de tudo na Suécia. E nós também temos os nossos contactos. Mikhail passara-lhe um braço pelos ombros e puxara-a para si. Um dia havemos de entalar R. Wennerström com tanta força que Wall Street até vai saltar. Mas por agora a Millennium tem de sair da ribalta. Sei tudo isso, mas não gosto de aparecer como o raio de uma cabra. E tu vais ver-te empurrado para uma situação muito desagradável se fingirmos que há qualquer espécie de divisão entre nós. Ricky, enquanto tu e eu confiarmos um no outro, temos uma hipótese. Vamos ter de tocar de ouvido e o momento agora é para bater em retirada. E Erika admitira relutantemente que havia uma deprimente lógica no que ele dizia.